momento muito especial. A festa que está sendo realizada hoje está sendo bastante elogiada pelos funcionários do Serviu. Até encontrei um senhor ali que falou que em 30 anos ele não viu uma festa tão organizada. Nós gostaríamos que fosse até melhor organizada se esse parque já estivesse sofrendo as reformas que nós queremos fazer. Mas assim, está um ambiente extremamente saudável, o pessoal está curtindo esse dia. Acho que ser servidor público é ter compromisso com a cidade, com a cidadania. E aí envolve a questão da discussão do cartão servidor cidadão, uma política de que é de valorização para o servidor, de valorização da cidade. Eu estou muito feliz de poder estar compartilhando junto, enquanto funcionária pública também do município, enquanto prefeita da cidade no primeiro ano de governo, junto com os funcionários da prefeitura de Cubatão. A gente percebe que o funcionalismo está muito unido, está percebendo que a prefeitura está fazendo a sua parte, mesmo em todas as dificuldades, está cooperando junto com a administração. É isso que é extremamente gratificante. Os funcionários estão cooperando, estão esperançosos, estão nos ajudando a mudar essa cidade. Então, que registro aqui meus parabéns, felicitações a todos os funcionários públicos de Cubatão por esse compromisso que eles têm com a cidade e de estarmos todos juntos reconstruindo e melhorando a vida das pessoas.